Faça, faça o bem. Faça um bem arretado. Faça bem mais. Faça, vai ficar muito irado. Faça, faça o bem. Faça o bem arretado. Faça bem mais. Faça, ficar muito irado. Na padaria e avistei um mendigão. Ele me disse com fome, eu falei vou ajudar esse mendigão. Fui no padeiro, pedi um pão. Ele me deu 3 pão, dei pra ele, pra filha, esposa dele. Ajudei demais, acabei ficando todo cansado. Fui pra casa orar um salmo. Fiquei cansado, cansado de ajudar demais. Fui pra casa orar um salmo. Faça, faça o bem. Faça o bem arretado. Faça bem mais. Faça pra ficar muito irado. Ajude, ajude todo mundo. Ajude, ajude, ajude. Ajude até o cachorro. Ajude até o mais virado. Faça, faça o bem. Faça o bem arretado. Faça bem mais. Faça pra ficar muito irado. Tchau.